7, decolado aos 35, controle 19, sinal 35, bom voo. Controle 19, sinal 35, obrigado, tenha uma boa noite, tá 3, 2, 3, 7. Controle Salvador, muito boa noite, tá 3, 8, 9, 7. Contato radar, Sabemateu 340, CDBL. Sabemateu 340, atualizei a linha da apresentação de letra ou de bridge? Bel. Obrigado. Olympus 03, Coke Island. Descending to flight level 050, flying direct to Duna. Controle Salvador, é o Whiskey Tango Zulu. Gol no 645, Recife agora, 1251, alterna 13395. Ok, Recife 1251, 3395, boa noite. Prossiga, o Esquitão Zulu. 6259, livre decolar do 10, vento 110 graus com 119. Tá entendendo, Esquitão Zulu, 6259. D59, decolado aos 38, controle 19, decimal 35, bom voo. Fly back to Duna position, descend flight level 050. 35, o nível 370, via Peruísque 58. A decolagem é da pista 17, primeira curva à esquerda, subida Puka. A transição é Caju, o controle 119 decimal 8, ou melhor, 119 decimal 35, a frequência do controle, a torre 18 decimal 95 e o transponder 5452, o Eco Mike Serra. Eco Mike Serra, correto cotejamento, o senhor tem qual andar? Gente, chame a torre para o acionamento. Mas pronto, tenha boa viagem. Bar Romeu, Hotel Hotel Whisky, prossiga. Gente, Hotel Hotel Whisky, mantenha o número para escorredor forte em condições visuais. O ajuste no 0 no 2, reporta Interlagos. Hotel Whisky, informe o transponder acionado. Papá me matar, Hotel Hotel Whisky, acende código 0123. Roger, maintain flight level 050, Olympo 03. Gente, livre acionamento, chama para o táxi. Hotel Whisky, já vai ingressar no Interlagos, tá? Certo, Hotel Hotel Whisky, reporta no visual que Serra Índia Coimbra. Para visual, grato. Papa Romeu, Whisky Tango Zulu, chama Recife, ano 2685, bom voo. Olympus 03, descendant maintain 2,000 feet, 28012, clear the last final report established. Olympus 03, descend 2,000 feet, 28012, clear the last final report established. Oceania 6259, chama Recife, ano 251, no bom voo. Ano 251, obrigado, bom trabalho. Boa noite, da 3197, reclamação posta 380 Galeão, na próxima cópia. Da 3197, boa noite, eu tenho autorizado aqui o nível 360, o senhor aceita? Sim, senhor. Autorizado, então Galeão, o nível 360, via Altezulu 10 até SMAP, e após SMAP conforme o plano. A decolagem é da 10, primeira curva à direita, subida da El, após da El, Leda, e após Leda, direto bridge, vai interceptar Tezulu 10. Controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5563. Então, 3197, autorizando de avião, 360, eu preso Luno 0. Decolada 10, curva direita posta, saída da El, posta El, Leda, Brinde, se aceitando, eu preso Luno 0. 1935, controle, 5566, transponder. Correto, já 3197, chame para o push, acionamento. Namorado, 3197. Antena com 10 nós, do 100 com 10 nós. Fala, Tango Fox, Charlie, Charlie, prossiga, boa noite. Fox, Charlie, Charlie, autorizado Recife, nível 370, via pelo ISC 58, a decolagem é da 17, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119 decimal 35. E o transponder é o 5527, o Fox Charlie Charlie. Ingresso apaixonado e pronto. É, Gato, Foco Charlie Charlie. Para o acionamento, chame a torre em 1895. O senhor está em qual hangar? É, chame a torre 1895, boa viagem. Autoridade, chama para o táxi. Zero 03, contact now Salvador Tower 118.95. Olympus 03, contact now Salvador Tower 118.95. Olympus 03. Tower, good evening, Olympus 03, on the final approach, runway 10, we are down and locked, we have the runway in sight. Roger, Olympus 03, clear to land, runway 10, wind 100 degrees with 13 knots, QNH 1012. Clear to land for Olympus 03, on runway 10. Mantenha a posição alinhada. Tinha entrou no 012, livre taxa, chama para ingresso, Fox Charlie Charlie. Gente, forma autonomia. Para o ingresso. Como é que você é? Livre decolar da 17, vento 1 no 0 graus, cono 2 no aço. Comandando, tem 3197 na posição Trix para posicionamento. Autorizado, tem 3197, chama para o táxi. Autorizado, posto no táxi, 3197. Ingresso é patinado e pronto, Charlie Charlie. Mike Sierra, decolado ao 57, controle 19 decimal 35, bom voo. Controle 395, é com Mike Sierra. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Eco Mike Serra. Papa Romeu, Mike, Eco Mike Serra. Contato radar, sobre mantenha 370, saída Puca. É ascensão 370 na Puca, Eco Mike Serra. Boa noite, está autorizado com fins. O nível 360, via Pesolu no meia. A decolagem da 10, com a direita, subida da El. Após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 119 decimal 35 e o transponder 5570. Correto, chamo para o push e acionamento. 03. Meia, está na identificação. Desce 2000 pés de Yamari, ajuste no 0 no 2. Devido à aeronave decolar da frente no mesmo nível, para o mesmo destino, vai manter a posição alinhada mais um minuto. Voo 971, uma Oscar, solicita 400 Galeão, posição 62. Ok, aguarde, copo o voo 971. Aguardando, possível saída, por gentileza? É a da Leda Bridge. Da Leda Bridge, obrigado. Olha. O TAM 3197 para o táxi 120, bom, autonomia 3h50, terminando Campinas. Está 3197, está livre o táxi à direita. E no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895, boa viagem. Táxi direita, ponto de espera 295, muito obrigado, está 397. Charlie Charlie, decolado ao 01, no controle 19, decimal 35, bom voo. 935, Tomás. Controle Salvador, boa noite, Foco Charlie Charlie. Charlie Charlie, contato radar, sobe, mantém 370, saída Puca. Tá sair da boca, Fox 7 já. Cópia. 9971. Galeão, está autorizado, nível 400. Via peso Lu 10 até SMAP. E após, conforme o plano, a decolagem da 10, curva à direita, subida da EL após Leda e após Bridge. Controle 119.35. E o transponder é o 5572. Voo 9971. Autorizado 400 Galeão via peso Lu 10, saída na 3 Mapping. Você falou da 10, curva direita da El Leda Bridge. 1935 controle, 572 transponder 971. Correto, voo 971, chama para o push e acionamento. Chamaram 971. Boa noite, a linha decola da 10, vento no 10 graus com 19. A linha decola da 10, vento no 19. Prossiga. Tá cruzando 170. Gente, alguma Eco Max Sierra, confere, chama Recife em 1-2085, bom voo. Recife 2085, obrigado, boa noite. Decolado 05, controle 119.35, bom voo. 935, estou ligando no serviço 3197. Autorizado, voo 971, chama táxi. Chama táxi 971. 197, contato radar, sobe mantenha 360, 6 ADL. 360, com referência, pode valer da presente? Autorizado. Ligando Leda 3197. Batango Fox Charlie Recife 1-2685, bom voo. 2685, obrigado. Dono 866, autorizado ILS, reporte estabilizado. Estava estabilizado, 866. taxi gol 971 com 131 a bordo, 350 autonomia, perna Campinas. 7, o gol 971, livre o táxi. É, em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895 a Torre. Pátio Índia, 1895 a Torre, 971. Táxi gol 1099, tá com 1101 na bordo, 3 horas e 23, alterna Campinas. Ciente, siga o banho da companhia, o 1099, via Pátio Índia, ponto de espera da 1 02895 a Torre. Pelo banho da companhia, Pátio Índia, ponto de espera 1895 a Torre, gol 1099. No 866, estabilizou? Afirmo. Chama a torre, ano no 895, com pouso. Ano 995, obrigado. Salvador, gol 1866, boa tarde, boa noite. Boa noite, 1866, reporte externo. Chama no externo. Faz aeronave da companhia na final, a linha mantém 1 no 0. A aeronave ali mantém 1 no 0. Tô no 866, livre pouso 1 no 0, vento 1 no 0 graus, escondo 2 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso 1 no 0, no 0 no 2, ajuda. Ano 97, Recife, ano 251, no bom voo. 251, tá 397, obrigado. Meia, solo 13, livre à direita, solo 121, decimal 9. 9, ou 86. 171, linda cola da 10, vento 110 graus, com 11, né? Iniciando, 971. 1866, boa noite, tá livre o táxi, Alfa, Juliette, o gate é o 02. Alfa, Juliette, 02. No 099, pode esperar, dá 1 a 0. No 099, ali mantém o 0. Ali mantém o 0, com o 099. Lunar 71, decolado aos 15, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, uma boa noite. Controle, boa noite, 971, no voo. Lunar 971, contato radar, sabe manter 400, voa Leda. Ok, está presente direto, Leda. Subindo para 400, 1971 no voo. No 099, livre decolar da 10, vento 100 graus, com 0, nosso. É, se você já decolar, já está com 10, vou com 10, vem. No 099, decolado 18, controle 19, decimal 35, bom voo. 935, boa noite. Controle Salvador, boa noite. Voo 1166, decola passando 1800 pés na Daiana. 1099, contato radar, só se mantém 360, saída Daiana. No 099, subindo para 360 na Daiana. Bruno 971 no voa bridge. Tá presente bridge, 1971, grato. Localizador Gono 168. Gono 168, torre 1985 com pouso. 1985, boa. Gono 971, Recife 1251 com voo. 251, obrigado, boa noite. Torre Salvador, muito boa noite, Gono 168, passou Duna no ILS. Sente a parte externa, 1168. Mataram externo, 1168. Prossiga agora na 099. Pode voar bridge da presente? Só tem a saída, a do tráfego na mesma saída, o bom na 099. Entendi. Travado, Gono 168. Gono 168, livre posição no zero, vento no 0 graus com 119, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, Gono 168, com 612. Gono 099, centro Recife, 1251 e alterne 1339. 1251, 1339, Gono 099. 168, solo os 26, livre direita, solo 121, decimal 9. Direita 1219, vamos pegar. Meio táxi, Alfa Juliette, gate 4. Alfa Juliette, foram 4, vamos no 68. 3662, boa noite, passando a identificação, voo direto TAP, desça para o nível de voo 050.